Não gosta da raça loira? Hitler. Eu não tenho nada contra o Hitler. Isso mesmo. Silvio Santos não teme a... Hitler. Silvio Santos não teme a... morte. Eu não tenho medo de ameaças. Isso mesmo. Eu não sou herói. Eu acho que mais vale um herói covarde vivo do que um herói morto. Força e coragem. Isso mesmo. Coragem, coragem, coragem. Você vai fazer um striptease para que nós possamos revelar o seu sexo. Quem é que eu vou chamar? Se você é masculino ou se você é feminino? Silvio Santos achou que aquele não era o momento para falar de política. Tem alguma coisa que vai mostrar isso na televisão? O presidente pode animar programa de televisão do domingo. O presidente pode ter 2 dias de folga por semana. Respeito à justiça. Manobra também, eu não entendo o que é manobra. Manobra e articulação não fazem parte do meu vocabulário. Não entendo, não vou dizer, não vou responder você o que é manobra e o que é articulação. Essa é a razão primordial da candidatura de Silvio Santos para presidente da República. A lei prevê 2 situações, renúncia ou morte. Não vou prometer nada. A minha vontade é a vontade do Silvio Santos. A minha vontade não é a vontade da minha família, não é a vontade da minha esposa, não é a vontade dos meus amigos, não é a vontade do meu partido, não é a vontade do presidente Sarney. A minha vontade é a minha vontade e as minhas decisões serão as minhas decisões. Esses são os meus objetivos. Força e coragem. O Alexandre Frota, você acha que uma experiência dessa vale a pena? Olha, Silvio... Na guerra, qualquer buraco é trincheira, né? Isso mesmo. Cada religião tem as suas doutrinas. E aí, agora, eu lhe garanto que você estará no segundo turno se o Silvio Santos não for gagá. Eu não estou ficando gagá, eu já era. Brizola, Silvio Santos, Lula, Collor e Covas. É o direito do cidadão que ele deve exercer esse direito. Parece que eu estou falando o óbvio, mas no Brasil pouco se investiga. E quando se investiga, ninguém é punido. Esses são os meus objetivos. Não tem nada de mais mostrar na televisão, tem?